melodia, companhia pra você. No rádio do seu carro, no trânsito, ou no lar alvorada. Rádio Alvorada, Londrina. Rádio Alvorada, Londrina, a emissora da família paranaense.